Até não poder mais, eu vou dançar até cair pra trás. E já que vale tudo nesse jogo, eu quero é ver o circo pegar fogo. Eu tô fazendo e andando pro que o mundo diz. Eu quero é ser feliz. Bola pra frente, tô correndo atrás. Loucura é muito pouco, eu quero mais. Se me alugar com papo de ciúme, eu viro o disco e aumento o volume. Eu tô fazendo e andando pro que o mundo diz. Eu quero é ser feliz. Não dá mais pra segurar, agora eu só consigo ser assim. Eu acredito em Deus, sei que Ele também acredita em mim. Eu já tô louca de tanto falar, comendo um pouco, dormir nem pensar. Se falam mal de mim, eu acho graça. Cachorro late, a caravana passa. Eu é que sei onde é que eu meto meu nariz. Eu quero é ser feliz. Não dá mais pra segurar, agora eu só consigo ser assim. Ser feliz.